Oitavo volume da obra. O domínio da vida pelas ilusões. E assim, vejam que a ilusão é um dos maiores venenos do animal racional. As ilusões põem tudo a perder. As ilusões são a causa da destruição da humanidade. Porque um iludido é um perdido. Um iludido comete as maiores monstruosidades, devido estar dominado pelas ilusões. As ilusões são a causa da destruição do animal racional. Estão nas ilusões todos os venenos para destruir o ser humano. Então, iludidos por isso, iludidos por aquilo, iludidos por aquilo outro, enfim, iludidos por uma infinidade de coisas, pelas belezas, pelas riquezas, enfim, tudo aparência só. Aparência só por ser ilusão. Então, a ilusão é o maior inimigo do ser humano. A ilusão é a destruição do ser humano. É um dos maiores venenos. É a maior monstruosidade. A ilusão. Assim, quem vive iludido, que acontece? Tem de penar muito, sofrer muito. Agora, por não saber que vive dominado pela ilusão, diz que o mundo é de sofrimento. O mundo não é de sofrimento. São as ilusões a causa do sofrimento. O sofrimento tem a sua causa. Qual é a causa do sofrimento? As ilusões. Sofre e padece, porque gosta disso, gosta daquilo outro. Acaba mal por isso, acaba mal por aquilo. Acaba mal porque gostou disso. Acaba mal porque gostou daquilo. Acabou mal porque gostou daquilo outro. Então, todos dominados pelas ilusões, pensando que nos gostos, nas vontades e nas ilusões, está a realidade. Sofrem as consequências. Então, a ilusão é a causa de todo o sofrimento da humanidade, porque não há sofrimento sem causa. Se existe o sofrimento, é porque existe a causa, e a causa são as ilusões. Afinal, para que se libertem desse conteúdo de angústias, desse mundo deplorável e de sofrimento, que se multiplica cada vez mais, para que se libertem dessa monstruosidade, pois a ilusão é uma monstruosidade, e todos estão dominados por essa monstruosidade. Para que se libertem dessa monstruosidade que são as ilusões, para que se libertem de semelhante degredo angustioso, necessário é que leiam e releiam para se desenvolverem racionalmente. E desenvolvendo-se racionalmente, lendo e relendo, adquirem então a imunização racional. E adquirem forças para não serem mais dominados pelas ilusões. Para não serem mais vencidos pelas ilusões. Serem mais fortes do que as ilusões. Dominarem e não serem dominados. Mas, para isso se conseguir, é ler e reler. Ler e reler, ler e reler todos os dias, para se desenvolverem racionalmente por meio da leitura e adquirirem a luz racional em seu eu, dentro do seu eu, para o seu verdadeiro equilíbrio racional. Então aí não são mais dominados pelas ilusões, e sim estão vivendo equilibrados racionalmente, vivendo em paz e felizes, por receberem todas as orientações precisas para o seu equilíbrio. Portanto, o remédio está aí em suas mãos. É somente ler e reler, reler sempre para a cura desses males. Está aí em suas mãos. Basta ler e reler diariamente e sempre. Pois aí, imunizando-se, vencerão a monstruosidade, porque a ilusão é uma coisa monstra, e é o que vinha e ainda vem dominando os que não têm conhecimento da imunização racional, os que não têm conhecimento do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E assim, está aí em suas mãos a cura da maior doença da humanidade. A maior doença, a ilusão, causadora de todos os males, de todas as ruínas, de todas as desgraças, de todas as trucidações e de todos os crimes hediondos. Qual a causa? As ilusões. Está nas ilusões a ruína da humanidade. E a cura desse grande mal, desse grande flagelo da humanidade, é a imunização racional. Está, portanto, aí a cura em suas mãos. Então, vejam como tudo chega ao seu dia e à sua hora. E agora, todos tendo em mãos a cura do maior mal da humanidade, do maior mal do animal racional, as ilusões, porque vivem todos iludidos e não havia cura. Agora sim, está aí a cura em suas mãos, pelo desenvolvimento racional, por meio de persistência na leitura, relendo sempre e diariamente. Este mal, este grande mal que sempre se multiplicou, que são as ilusões que sempre se multiplicaram e, por estas se multiplicarem, é que o sofrimento é produzido. E pelas ilusões que sempre se multiplicaram no mundo inteiro, que ninguém tem sossego. Por isso, todos sempre viveram no inferno em vida, agonizando, agoniados e desesperados, por admitirem as ilusões como a grande realidade da vida do mal, a vida das aparências. Então, nunca poderiam debelar o mal, vivendo assim desse jeito, e sim, sempre multiplicando todos os males e todas as ruínas. Por isso, estão aí, todos sofrendo no mundo inteiro. O sofrimento é o maior brilhante da vida. Agora está aí em suas mãos o verdadeiro remédio para a cura dessa gangrena infernal, onde todos viviam sempre à procura do bem, sempre encontrando o mal pela frente e sempre vivendo o mal. Vejam, tudo é assim, pois não há efeito sem causa. Se existe sofrimento, é porque existe a causa. E qual a causa? As ilusões, que sempre foram conservadas e multiplicadas como elementos de prestígio. Está aí o prestígio. Todos sofrendo cada qual do seu jeito, de sua forma e de sua maneira. Agora, eis aí em suas mãos a verdadeira cura, por meio do conhecimento racional. Que espanto! Qual a razão de todos esses males, os quais nunca puderam debelar? Pelo contrário, multiplicando sempre as ruínas do mundo e as ruínas de todos. A luz racional vai começar a aparecer para todos, quer leiam, quer não, para chamar a atenção de todos, a fim de que todos leiam. Então, quer leiam, quer não, vão ver a luz racional, por estarem na fase racional. A fase de animal racional já passou, há muito, e entrou a fase racional, que é a fase de aparelho racional. Então, na fase que estão passando atualmente, vão ver a luz racional. Quer leiam, quer não, todos vão ver a luz do mundo do animal racional, que é a luz racional. Uma espécie de advertência para despertarem todos para a fase que aí está, a fase racional, a fase de aparelho racional. Então, quer leiam, quer não, todos vão ver a luz racional, a luz verdadeira do mundo do animal racional. Então, a luz é para despertar todos para a fase presente, para que todos leiam. Leiam para conhecerem o mundo de sua origem, o mundo verdadeiro do aparelho racional, o mundo racional. E por estar em vigor a fase racional, a fase de aparelho racional, é que a luz vai começar a aparecer para todos, chamando a atenção de todos, alertando a todos para a fase presente, a fase racional. Então, quer leiam, quer não, todos vão ver a luz racional, visto a fase em que estão passando ser a fase racional. E assim, todos sendo chamados à atenção pela sua luz, que vão ver, quer leiam, quer não, quer conheçam a imunização racional, quer não a conheçam. Todos vão vê-la para se despertarem, se certificarem e tomarem conhecimento da fase que estão passando, a fase racional, a fase de aparelho racional. E assim, sendo todos cientes por serem chamados à atenção pela luz que vão ver, e tomando conhecimento da imunização racional, para tomarem conhecimento da fase racional, a fase que está em vigor, a fase que está vigorando, a fase racional, a fase de aparelho racional. E assim, todos emocionados por verem a luz racional, a luz verdadeira do animal racional, ou seja, a luz do aparelho racional. Todos emocionados e muitos até assustados por não saberem por que estão vendo esta luz tão bonita, tão brilhante, tão linda, por não saberem e por não conhecerem o significado da luz. Então, vão saber o significado da luz conhecendo a imunização racional. Aí, vão conhecer a fase racional, a fase da luz que estão vendo, que é a luz racional, a luz verdadeira do mundo do aparelho racional. Então, de agora em diante, todos vão ver a luz da fase que está em vigor, a fase racional. Por estar em vigor a fase racional, a luz racional aí, para todos verem, iluminando todos, porque todos são aparelhos racionais. Todos vão ver a luz da fase que está em vigor, a luz racional. Então, daí, todos se compenetrando de que estão na verdadeira estrada certa, a estrada racional, a estrada do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Daí, todos brilhando racionalmente, todos alegres, felizes e contentes, por estarem todos sendo iluminados pela luz do seu verdadeiro mundo de origem, a luz racional, a luz verdadeira do animal racional, ou seja, a luz do aparelho racional. Então, todos por uma boca só, que felicidade, todos estarem vendo a verdadeira luz divina, a luz racional, a luz verdadeira do animal racional. Aí, todos chorando de emoção, chorando de alegria, chorando de satisfação, chorando porque sabem que estão salvos, por estarem vendo a verdadeira luz divina, que sempre foi falada, mas ninguém nunca viu. Sim, muitos estavam acostumados a verem as luzes aí do elétrico e magnético, que existem numa infinidade de cores por serem deformadas. Mas agora, na fase racional, na fase de aparelho racional, é que estão vendo a verdadeira luz racional, a luz divina, divina por ser do mundo racional, o mundo puro, limpo, perfeito e sem defeito. Então, todos ficam emocionados no princípio e depois acostumam-se a vê-la diariamente. E depois de acostumados, tornar-se-á uma coisa natural, nascendo a vidência racional no aparelho racional, e estarão vendo tudo quanto é de racional, vendo a planície racional por estarem iluminados pela luz racional, vendo o seu verdadeiro mundo de origem, por ter em si a vidência racional. Então, recebendo todas as orientações necessárias para o seu equilíbrio racional nessa vida da matéria. E assim, vejam que riqueza das riquezas ter contato com os eternos do mundo racional, do mundo verdadeiro do aparelho racional. E assim vejam quanta felicidade está chegando no mundo e em mãos de todos, a verdadeira paz, a verdadeira felicidade e a verdadeira fraternidade, por todos estarem sendo iluminados pela luz racional, a luz verdadeira do mundo racional, a luz verdadeira do mundo de origem de todos. E assim, brilhando a paz, a fraternidade e a felicidade para o resto da vida de todos, por todos viverem orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, orientados pelo mundo racional, orientados pela origem verdadeira do animal racional, a planície racional. Então, todos vivendo alegres, felizes e contentes, por terem certeza, com consciência, convictos de que não vão nascer mais aí, nessa terra, como bichos, para sofrerem outra vez, como já sofreram. Isto porque está aí, em mãos de todos, a descida para a deformação desse buraco e a subida, com a mudança de todos, para o verdadeiro mundo de origem. Então, de agora em diante, todos vendo a luz do mundo de sua origem, a luz racional, quer leiam, quer não. Os que não lerem serão advertidos pela luz, chamando sua atenção para tomarem conhecimento da fase que está em vigor, a fase racional, a fase de aparelho racional. Tudo isto tinha que chegar um dia, o dia de todos ficarem cientes do porquê ficaram assim como são, desconhecidos do porquê de serem assim como são, vivendo aí quase igualmente a um outro animal qualquer, que desconhece o porquê é um animal. Então, tinha que chegar esse dia de todos terem conhecimento do porquê de sua vida em cima dessa terra. É do que todos viviam ansiosos e desejosos, o de ter a definição completa do porquê do seu ser e do porquê de todos os seres, o que ninguém sabia. E assim, vejam, todos agonizando, por não saberem o porquê desse mundo e dos seus feitos, pois ninguém sabia como o mundo foi feito, nem como tudo isto foi feito, nem como foram feitos. Viviam aí, ignorando tudo, e tudo se conservando em mistérios. E os mistérios aí, todos conservados, sem solução. Ninguém dava solução, porque ninguém sabia do porquê da existência desse mundo. Ninguém sabia do porquê de sua existência em cima dessa terra. Viviam porque tinham vida, mas não sabiam o porquê dessa vida. Não sabiam o porquê viviam assim. Todos falando como papagaios, aprendendo a falar cada vez melhor. Mas o melhor mesmo, ninguém sabia discernir. De onde todos vieram, como vieram, para onde todos vão e como vão. E assim, hoje, tão naturalmente, todas essas soluções em mãos de todos, e todos admirados, espantados, emocionados e muitos até encabulados, como quem diz. Até que enfim veio o que há muito todos precisavam, o que há muito todos desejavam, o que há muito muitos procuravam. Até que enfim chegou a verdade das verdades, o caminho certo, a estrada certa, a estrada racional, a estrada do mundo racional, a estrada verdadeira do aparelho racional, a estrada que, há muito, todos procuravam, mas nunca encontravam, porque não existia aí no mundo a imunização racional. E hoje, aí, em mãos de todos, o princípio do mundo e o fim do mesmo, a mudança de todos para o seu mundo de origem, o seu verdadeiro mundo, e como saíram do seu verdadeiro mundo de origem para dar essa caminhada dolorosa, tortuosa, e agonizando até chegarem a este ponto de ficarem desconhecidos do porquê de sua existência ou de suas existências. E hoje, todos sabendo o porquê de sua existência e o porquê de sua existência nesse mundo encantado, que era misterioso, era, foi e agora não é mais, por estar em suas mãos toda a revelação da sua origem, formação e criação. E assim, hoje, todos felizes e contentes por chegar em mãos de todos o que há muito todos estavam cansados de procurar: a verdadeira paz, a verdadeira felicidade, a verdadeira fraternidade e a definição do seu ser, do porquê do seu ser e a definição do mundo em que vivem e o porquê da sua origem e a definição da sua origem. Hoje, todos olham a vida com satisfação, porque sabem perfeitamente o porquê aí estão vivendo. Então, olham com satisfação a vida, porque sabem do porquê vivem em cima dessa terra e do porquê não viverão mais aí, para onde vão e como vão. Hoje, sabem que estão todos de mudança para o seu verdadeiro mundo de origem. Sabem do porquê desse passeio, passeio este amargurado. Hoje, sabem do porquê da causa e da origem das amarguras. Da amargura, porque todo ser de matéria é um ser amargurado, por viver agonizando noite e dia, dia e noite. E assim, vejam quantas lutas perdidas na vida do mal, na vida da matéria. Quantas lutas sem proveito. A luta do nada para nada. Que valor tem a matéria? Nada. Por isso, surgiu do nada e termina em nada. E assim, hoje, todos racionalmente vivendo, por conhecerem a imunização racional, por saberem o que é imunização racional. Agora, para se imunizarem o mais depressa possível, têm de ler sempre, lerem e relerem, lerem e relerem sempre para o desenvolvimento racional, para ficarem de posse, contritamente, do conhecimento racional. Então, aí, na multiplicação da leitura, é que vão sentindo os efeitos da imunização racional. E pela multiplicação das repetições da leitura, e pela leitura continuada e assídua, é que se imunizam o mais depressa possível. Daí, recebendo todos os louros do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, do animal racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Animal racional na fase que já passou e aparelho racional na fase que está em vigor. E de aparelho racional para racionais puros, limpos e perfeitos no seu mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. Então, a vida da matéria, a vida do ser, a vida de sacrifício, a vida da canseira, a vida das doenças, a vida dos podres em vida, a vida dos queixumes, a vida das lágrimas e das dores, a vida dos mortais, a vida das guerras, das lutas, das brigas, das contendas, tudo isto acabando com a vivência da luz racional. Bem, muito bem e naturalmente, entrando todos em equilíbrio racional, e a vida se tornando leve, igual a uma pena, por ser desligado do corpo o fluido elétrico e magnético. A pessoa se tornando mais leve, porque tira este peso do corpo. A eletricidade pesa, a parte magnética pesa, a parte elétrica pesa. A pessoa tem este peso em cima de seu corpo para não flutuar. Então, no ser retirado o fluido elétrico e magnético do corpo da pessoa, entra o fluido são, o fluido racional, o fluido puro, limpo e perfeito na pessoa, ficando esta ligada ao fluido de origem e daí recebendo todas as orientações precisas para o seu equilíbrio racional, aí, na vida da matéria. E assim, ficando todos, vivendo racionalmente e não como feras indomáveis, como quando estavam ligados ao fluido elétrico e magnético, fluidos causadores de todos os sofrimentos do animal racional, de todos os padecimentos, de todas as monstruosidades, de todas as ruínas do animal racional, pois não há efeito sem causa. Se as ruínas existiam, é porque existia a causa, que é o fluido elétrico e magnético. E assim, hoje, a satisfação é integral, por ser racional, por estarem todos sendo iluminados pela luz do seu mundo de origem, a luz racional, a luz verdadeira do mundo do aparelho racional. Vejam que tudo tem o seu dia, e chegou o dia de todos conhecerem a sua verdadeira luz, a verdadeira luz do animal racional, a luz racional, do seu verdadeiro mundo de origem, e não essa luz que supunham que fosse a luz verdadeira do animal racional, o sol. O sol é a luz verdadeira do animal irracional. E a luz verdadeira do animal racional é a luz da planície racional, a luz do outro mundo, a luz racional do mundo que deu consequência a essa deformação racional, a esse mundo deformado. Então, ao serem todos iluminados pela sua verdadeira luz, tudo se multiplicará de bem para melhor sempre. E, com a luz do animal irracional, o sol, tudo se multiplicava de pior para pior, por ser luz deformada. E por assim ser, multiplicava a destruição de tudo e de todos. E assim, hoje, todos salvos eternamente. Portanto, está o mundo racional esperando a volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Está aí, em suas mãos, a estrada do seu mundo de origem, a estrada racional, que é este conhecimento que está aí, em suas mãos, para que todos voltem ao seu verdadeiro mundo. O mundo verdadeiro do animal racional é o mundo racional. Lá em cima, a grande planície, o mundo que deu consequência a esse que estão habitando, que não sabiam o porquê da existência de semelhante. Viviam aí nesse mundo sem saber o porquê dele, nem o porquê de sua existência. Viviam igualmente ao irracional, que nada de si conhecem. Viviam como um outro vegetal qualquer, que não sabe o porquê aparece em cima dessa terra, pois também não passavam de vegetais. Nasceram do chão como outro vegetal qualquer, mas com fórmula diferente, com fórmula de animal. Por isso dependem da água para viverem, como um vegetal qualquer. E, por nascerem do chão, é que não sabiam como aí nasceram, o porquê aí nasceram. Ignoravam a sua origem, o porquê de sua existência e como nasceram aí, em cima desta terra. E hoje, todos sabendo que nasceram do chão, como todos os animais nasceram do chão. Tudo nasceu do chão e tudo nasce do chão. E, por nascerem do chão, é que não sabiam de onde nasceram e como aí apareceram, vivendo aí igualmente a um outro animal qualquer, ou como um outro vegetal qualquer, que não sabe por que está aí vegetando. Assim, viviam em condições idênticas. Não sabiam o porquê estavam aí, vivendo como vegetal, que não sabe por que tem vida. E assim, hoje, os segredos da formação desse mundo, o que se conservava em segredo, o que se conservava em mistério, tudo aí, agora, em suas mãos, desvendados. Afinal, vejam como estavam lutando, lutando em vão, tendo uns insignificantes aninhos de vida, lutando, lutando, lutando. E, daqui a pouquinho, acabou-se a vida. Acabou-se a luta do bicho, a luta do animal, que não sabia por que lutava. A luta do nada para acabar em nada. A luta da matéria, a luta dos indignos, a luta dos inconscientes, que lutam pelo nada. E por lutarem pelo nada, não podiam encontrar o que desejavam. Não podiam encontrar a paz verdadeira, a felicidade verdadeira, a fraternidade verdadeira. Não podiam encontrar por estarem lutando pelo nada. Não se consolidam em coisa alguma. O nada com aparência de tudo ser, e, no ver das coisas, vendo que o nada, nada é. Então, lutando para nada, lutando para quê? Para a multiplicação do sofrimento. Como quem diz, esta luta não está adiantando nada. Quem luta pelo nada sofre muito, padece muito, porque não estão se adiantando em nada com a luta do nada. E assim, vejam, quanto tempo perdido com essas lutas do nada. Lutando para quê? Para tudo acabar em nada? Sim, porque o mal por si mesmo se destrói. A matéria é um mal. Por isso se diz matéria. A vida é de matéria. Vão lutar para consertarem o mal? Nunca conseguem. Muito ao contrário. Multiplica-se o mal. E multiplicando o mal, estão fazendo o quê? Destruindo-se, porque o mal por si mesmo se destrói. Eis aí o progresso que vai a regresso, o progresso do nada, o progresso de destruição. Tudo acabando-se em nada, pelo progresso ser progresso de nada. Então, o progresso inconsciente, de quem não tem consciência do que está fazendo. Por isso, não tem consciência do porquê estão vivendo. Não tem consciência do porquê da existência desse mundo no qual vivem. Não tem consciência, ou não tinham consciência, da sua verdadeira origem. Não tinham consciência do porquê da sua existência nesse mundo. Não tinham consciência do porquê dessa vida. Então, por nada de se saberem e por nada de real saber do porquê do mundo e do porquê dessa existência, viviam aí, inconscientemente. Então, a vida de inconsciente, progresso de inconscientes. Ao inconsciente, que é que acontece? Padece muito, sofre muito. Então, por não se conhecerem, ou por não conhecerem a realidade, a consciência verdadeira do que estão fazendo, e de sofrerem tanto e agonizarem tanto, diziam: a vida é de sofrimento. Viemos aqui para sofrermos, porque sofremos sem saber por que sofremos, sem saber por que padecemos, sem saber por que somos condenados à morte, sem saber por que somos inconscientes. E um inconsciente nada sabe de real. Então, alimentavam esse progresso inconsciente de destruição de si mesmo, aparentando terem consciência e vendo tudo se multiplicar de pior para pior, por não terem consciência da verdadeira vida, da verdadeira situação de todos e de tudo. Então, o que acontecia assim? Viviam inconscientemente, à procura do bem no mal, e nunca encontraram. Falavam em bem, todos à procura do bem, e nunca o encontraram, porque no mal não podiam encontrar o bem. Então, levando essa vida, assim, de aparências, de traidores de si mesmos. Quem vive aparentando aquilo que não é, é um traidor de si mesmo, enganando a si mesmo, iludindo a si mesmo e os demais, à procura do bem no mal, e nunca encontraram, e nunca poderiam encontrar. Procurar felicidade no mal, nunca podiam encontrar. A procura da paz no mal, nunca podiam encontrar. É por isso que tudo de ruim se multiplicava, por viverem de aparências, sentindo uma coisa e aparentando outra. Agora, hoje, está em mãos de todos o porquê de toda essa catástrofe, o porquê de toda essa infelicidade. Infelizes por viverem como vivem, sofrendo sempre, lutando sempre, para, depois de tanta luta e tanto sacrifício, o prêmio desolador, a morte. Ora, que desolação, que infelicidade, que horror! Viver assim, lutar, lutar, lutar, lutar, sofrer, sofrer, sofrer, sofrer por melhores dias e, no fim, serem surpreendidos sem querer. Porque ninguém morre por gosto, ninguém quer morrer, todos querem viver, todos têm apego à vida. Só os desgostosos, os desiludidos, os doentes, os que estão agonizando e não aguentam mais, esses sim pedem a morte. Mas os que estão fartos, sacudidos, que vivem iludidos e iludindo, esses não querem morrer.